A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV, que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas seus matinhas melhores que quinquilharias. E como foi baixo? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Dos anos 80 até o começo dos 90... A inflação e o desemprego nos assolavam, diminuindo drasticamente a chance de pormos as mãos em uma Caloi 10, ou até em um computador Gradiente MSX, ou mesmo descolar uma grana para ir ao cinema para assistir Rambo Programado para Matar. Adorava quando... Gostava dessa música? Ah, cara, quando o Stallone metia aquela fita vermelha na cabeça, eu sabia que sai da frente. Sacava de uma faca na perna. Agora vai. E eu tinha um mullet que, justamente por conta dessa cena. Cara. Mullet selvagem. E quem já estava com uma idade de 2 dígitos começava a pensar no empreguinho, né, pra pagar as contas. Num daquele bem de quinta categoria em um escritório de contabilidade qualquer, ou até mesmo trampar num McDonald's e ingressar no mercado adolescente de trabalho. Naquela época poderia-se começar a trabalhar com 14 anos, sim, vejam vocês. Hoje em dia é o quê? 32? Tem gente com 40 não tá trabalhando. E um requisito obrigatório, cara, era ter datilografia. Walter Rezende, você se lembra dos cursos de datilografia? Caraca, que febre viraram os cursos de datilografia. Em cada esquina tinha um. Então, qual é o curso de inglês hoje? Exato. Né? E quase 100% dos nossos amigos frequentava a maldita datilografia. O engraçado é que do jeito que o aluno entrava, ele saía do curso, catando milho, saca? Tec, tec. Ninguém conseguia aprender nada. E a tal técnica de setorizar o teclado, né? Com cada grupo de teclas ter que ser acionada por um dedo específico, sob pena de morte, né? Decretada pelos professores, dificultava muito mais as coisas. A Dalgisa queria me chicotear. Era seu professor? A Dalgisa. Hoje em dia, cara, qualquer nerd que fica em chats conversando com gordos que se passam por jovens gostosos, né? Consegue com os dedos indicadores, somente os indicadores, digitar muito mais rápido que os mais velozes mestres da datilografia ali da década de 80. Até claro porque... que o português deu uma piorada, né? O famigerado curso de datilografia tinha a missão de transformar adolescentes tapados em exímios datilógrafos, que deslizariam ali os seus dedos pelos teclados das Olivetes e Hamiltons de plantão, naquela sinfonia de letras, né? No Dia das Mães, dê uma Olivete de presente. A Olivete tem um modelo de máquina para cada modelo de mãe. Um beijo, Célia. Isso em tese, como o Walter já falou, pois no currículo de um competente datilógrafo deveria conter a fantástica marca de 150 toques por minuto sem olhar no teclado. Exatamente. E as máquinas usadas nesses cursos de datilografia não eram elétricas, não. E na época já dava até para serem expostas lá no Louvre, pra você ter uma ideia. Sem falar na falta de manutenção das máquinas, né? Essas que a gente usava nas escolas. Era letra que ficava ali, saca? Ficava imprimindo metade vermelha. Isso, e metade preta, que era isso, que era aquela fita flamenguista. Exatamente. Né? A máquina era tão velha que a fita não conseguia ficar na posição correta ali, então ficava imprimindo de duas cores. Outra coisa que acontecia também era quando travava. Encavalava as teclas. As teclas. Você apertava duas ao mesmo tempo, aí crack, travava ali. O A com o dedo mínimo e o G com o indicador ao mesmo tempo já dava uma travada lá, meu amigo, e pronto. aí você tinha que meter o dedo e soltar. Baixar aqueles ganchos. Tinha um nome que eu não me lembro qual era o nome. Da técnica do dedo não, de soltar? Não, não, na verdade o nome daquelas varetas, eram varetas. Varetas, varetas. Mas aí já depois da graduação do aluno, né, a pessoa saía da escola com um diplominha debaixo do braço, cheia de esperança por um futuro melhor, empregado em um despachante, um escritório de advocacia, ou qualquer outro lugar que tivesse uma IBM ou uma Olivetti Praxis. Era Praxis ou era Praxis que se chamava aquilo? Praxis. Muito trabalho em regime de semi-escravidão e um salarinho daquele, né? Cara, ainda existe despachante nesse planeta? Acho que existe, não, né? Existe. Estive em um ontem. Porque com a vinda da internet, hoje você se resolve tudo pela web, né? Vendedor de enciclopédia também foi engolido pela internet, pelo Wikipedia ou Wikipédia. Mas o legal de quando se entrava no mercado de trabalho eram os equipamentos de escribas ali que você pegava, que já eram bem melhores, né, do que as maquininhas mequetrefes do curso da datilografia que a gente estava acostumado. Já tinha ali uma máquina eletrônica que fazia alinhamento, né, centralizava sozinha. Exato. Apagava, tinha tecla para apagar. Isso. Já era uma enorme vantagem. Trocava de fonte, mudando as esferas, você lembra? Você saía daquele. Qual era aquele tipo de fonte? Tinha a Delegate, tinha Courier. Courier, e exato. Tinha a Helvética. Eu lembro dessas três. Eu também me lembro. Eu me lembro só da Helvética, na verdade. Era uma mudança da água pro vinho. E sabe que numa rápida pesquisa aqui nesse novo pai dos burros que você citou aí, o Wikipedia, a gente descobriu que a máquina de escrever, já no formato que conhecemos, ela foi inventada em 1808 pelo italiano Pellegrino Turri. E as primeiras máquinas escreviam apenas em letras maiúsculas. Ah, era sempre, se é na linguagem internet hoje, né, era considerado como uma coisa mal educada, sempre gritando. É, berrando. Não teve também, Alexandre, um padre brasileiro que desenvolveu uma máquina aí até mais moderna e teve sua ideia roubada? Eu não lembro da história. Teve, aliás, o que roubaram de ideias de padres brasileiros, pois tem também a história lá do padre Landel, se não me falha a memória o nome dele, que teria inventado o rádio, né? E antes dele patentear a ideia, alguém lá nos Estados Unidos o fez. E como o computador naquela época ainda não servia para digitar textos, né, ver pornografia e cuidar da vida das pessoas, as máquinas de escrever ocuparam as mesas dos escritórios brasileiros até o final da década de 80, quando os editores de texto começaram a aparecer e enriquecer Bill Gates. Começou a chegar o Word pra DOS ainda, né? Isso, exatamente. Ficava aquele cursorzinho verde. O Alexandre, a gente tava falando de Olivetti. A Olivetti não era patrocinadora do Maguila? Sim, a Olivetti patrocinou o nosso grande boxer, Adilson Maguila Rodrigues. E se não me falha a memória, também patrocinou a Brabham do Nelson Piquet. Do Piquet, eu adorava o Piquet, cara. Sim. O Maguila tomou um pau do Holyfield. Ele vê estrela até hoje. Segundo um site de pouca credibilidade que eu tô vendo aqui agora, o primeiro curso de datilografia no Brasil foi por correspondência em 1891. Veja você, Alexandre Moreira, é capaz de fazer um curso de datilografia por correspondência? Imagina só, não tem menor cabimento, cara. Deixa eu aproveitar e dar um toque pra galera, que é o seguinte. Sigam-nos no Twitter, que é o AgenteEm86, e também lá no Facebook, AgenteEm86, obviamente também. O nosso site, que é agenteem86.com.br. Toda segunda-feira e toda quinta-feira nós temos um episódio novo. E entrando lá no nosso site, você tem lá como se comunicar conosco e mandar dicas, como fez o Múcio Biádio, ele que rememorou a glória das falecidas máquinas de escrever. Na verdade, não são falecidas, muito escritório ainda tem. Cara, sabe que eu tinha um tio? Na verdade, ainda o tenho. Ele trabalhava numa repartição pública e ele era um exímio datilógrafo. É mesmo? E vira e mexe, a minha mãe acho que ia levar a marmita dele lá e eu ia junto. E ele tava... E ele conversando, e ele fumaça. Batia um rango e continuava datilografando. E eu ficava impressionado com aqueles tapas que ele dava pra voltar. E comendo e datilografando. Eu falava, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Comer a mamita datilografada. Aí eu entrei lá no VV Datilografia, era o curso da datilografia da professora Dalgisa. Ah, Dalgisa. Eu fazia educação física nas manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras. E eu fazia datilografia às terças e quintas. Nas terças e quintas, o horário da datilografia coincidia com o horário da educação física das garotas gostosinhas. Então dava muito cano na datilografia pra ficar vendo as meninas jogarem queimada. Com aquela sainha. Isso, com aquela saia franjada e tal. E com isso eu tava queimando, era a grana do meu pai. Porque aí eu ia lá pros testes, os 150 toques por minuto. Primeiro, se eu começava, eu sei lá, com tipo 6 toques por minuto. Depois você ia evoluindo para 30. Ia trocando de faixa. Isso, exatamente. Aí o que eu fazia? A professora da UGIS, ela falava, ela que minutava lá, então ela falava assim: vai, Alexandre, posso começar a cronometrar? Pode. Aí eu dava, na verdade, uns 70 toques apenas lá, que é o que eu conseguia em um minuto. E ela te aí ela fala, ah, não deu. Daí eu falo, não, mas agora eu vou com mais vontade. Só que eu já tinha feito metade do texto. Aí a hora que ela falava, e eu ficava batendo no... Não era o, era o tipo enter que tinha, manja, não? Era barra de espaço, eu não sei como é que chama. Eu ficava só nela. Aí eu falava, pronto, terminei a analgisa. Tá indo bem, toma aqui o seu diploma e tem um despachante ali na esquina, vai trampar lá.